Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Been here before for too many days, not enough time to get me away from feeling like I'm misunderstood. Pois é, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fuleiros Pop. Hoje, aquele selo que vocês esperem muito, selo cult, para falar sobre Mr. Nobody. E comigo aqui hoje o pessoal lá do Clube do Filme, mais uma vez, Cid Vasconcelos e Cris, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, uma boa noite aí para todos que estão aqui com a gente. Uma boa noite para os ouvintes e vamos falar sobre esse filme aí que apresentou o multiverso antes do Aranha-Verso. Sim. E junto com o Cid, a Cris. E aí, Cris, tudo bem com você? Aí, tudo bom? Maravilha. Vou falar sobre esse filme, né? Que belga e outras nacionalidades. E muito maluco, né? Um filme global, é um filme globalizante. Isso, e muito. Globalizador. Muito maluco, muito fora da casinha. Vamos lá. Sim. E os de casa, José Augusto e Felipe Scaparello, meus irmãos, como é que vocês estão? Ah, aqui tá ótimo, né? Aqui a gente tá todo trabalhado aqui no Jared Leto, em personagens desconexos, sim, em narrativas quebradas, e tudo aquilo que o jovem gosta, né? Tipo assim, quando você fala de cinema pro jovem, o jovem ele já saca logo quebra de narrativa e disrupção, cara. É isso que a gente quer hoje, isso que a gente vai ter. Boom, é, na assim, sua cara, sociedade. Faltou um plot. Verdade. E eu sou Felipe Scaparello e, tipo assim, Mr. Nobody não é um Vingadores, né? Não é um Vingadores. Amém. Não é um Vingadores. É um Vingadores, mas tenta ser. Faltou... Faltam uns poderzinhos ali, os né? Os 27 países que participaram na produção desse filme ajudaram. Mas conseguiram? Não sei. A gente vai ver aqui hoje. Fica saberemos. Aí. Saberemos. Eu sou Gabriel Figueiredo, esse é o Fuleiros Pop. E, antes de começar esse podcast, leitura de e-mails e feedbacks. Estamos começando com mais uma leitura de feedbacks. Aqui é a Júlia Conede falando. E hoje, aqui comigo, tem a Nath. Oi, gente. Que bom estar de volta. Hoje a gente vai ler dois feedbacks. Um aqui de Goiânia e um de BH. Aqui de Goiânia porque eu estou em Goiânia, gente. Mas agora eu moro em BH, tá? Eu vou ler o feedback da Isabela Freitas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu só vou mandar beijo pra Belo Horizonte porque eu tenho parente dos lados daí. Enfim, saudades. Ela mandou a seguinte mensagem. Eu sou a rainha dos empregos desgraçados. Já passei por abuso de autoridade, assédio moral e sexual. E até já teve agressão. O que vocês falaram sobre a marmita acontece em todos os lugares. Trabalhei em um escritório que saiu porrada entre mim e uma vaca que comia minhas coisas. Ah, acho justo. Acho muito justo, porque, pô... tem que mais se fuder mesmo. O patrão meu já me roubou um beijo e com o dinheiro do processo financiei meu carrinho. Cara, mano, eu acho que o cara não ia... Se fosse comigo, o cara não ia só tomar o processo. Tem mais é que socar mesmo. Cara, não, vocês que escutam... É sério, nunca... Se for chefe de alguma vez, assim, de alguém, nunca faça isso, pelo amor de Deus. Fica a dica. Aí ela, continuando aqui. Nós que pegamos os ônibus cedo e voltamos com o CC da galera às 18 da tarde. Sabe o que é sofrer por um salário mínimo? Amei a voz da convidada, fofinha demais, sou. Cara, tipo assim, eu até entendo essa coisa do CC, mas meu caso não era com trabalho, era com faculdade. Nossa, velho, que raiva. Porcaria, sabe o que é seu trem quebrar? O trem tá lotado, tem gente, tipo assim, não tem nem espaço pra você ali. Tipo, tem um monte de gente amotoada, tem gente que tava até pendurada, tipo, nos negócios pra poder servir. O trem simplesmente quebrou. Eu demorei 3 horas. E o trem era com a janela fechada com ar-condicionado. Tinha hora que os caras desligavam o ar-condicionado. Ah, não. São Paulo, bem-vindo a São Paulo. São Paulo é assim, pelo menos os trens, nossa, né? Nossa, metrô não pega tanto, mas os trens são assim. Ainda mais quase interior, é desse jeito. Obrigada, Isabela, pelo feedback. Eu acho que seu patrão devia, sei lá, se fuder muito no Mais a Vida ainda. Seu ex-patrão, não sei. Tá, eu vou ler o feedback do Ayrton Queiroz, de Goiânia. Obrigada a vocês do Fuleiros Pop por terem feito algo que muitos ouvintes queriam, que foi o cast sobre The Boys. Introduzir o assunto logo com a desconstrução da polêmica e comparação ao Watchmen foi foda, porque geral está indo com os pesos meio errados para ver The Boys. O que o Fred falou sobre ninguém ir preso me surpreendeu também, porque não havia notado isso. Não conhecia o termo que o Schiaparelli usou e explicou sobre reforço de eco, e isso me fez julgar mais ainda a realidade em que vivemos, juntamente com as piadas que rolam com o atual governo. Curti muito, foi show. Então, eu não assisti The Boys ainda, porque eu tô esperando, eu tenho essa mania de esperar certas coisas, tá muito no hype. Sair pra eu poder assistir. Sair do hype. Eu sou igual. E eu não escutei o podcast ainda, porque eu tô guardando pra poder escutar na minha viagem. Eu também tô esperando dar uma baixada. Eu não escutei o podcast, porque eu queria assistir pelo menos o piloto de The Boys. Mas ele falou que compararam com o Watchmen, então eu sou curiosa. Eu também estou curiosa. Porque o Watchmen, pra quem não sabe, é aquela história bem mais sombria, né? Mais 18. E é muito bom. Eu assisti o filme também. Eu lembro que foi um dos filmes de heróis assim que eu mais gostei na época que eu assisti. É, pelo menos quando meu pai fez assistir o filme, eu era uma criança. Então eu tava, tipo, entendendo porra nenhuma. Na época, tem a série, né? Já saiu a série. Ele mais fodão do que o resto. O resto era muito mentiroso. E o Watchmen era... Apesar de ter muita mentira, né? Ele parecia tão denso, tão real, que chega... Mexia comigo. Se eles fizeram comparação com o Atman, a gente pode esperar muita coisa boa aí. Mas obrigada, Ayrton, pelo comentário. A gente fica muito feliz de receber esse tipo de feedback de vocês. Podem continuar mandando. Ah, é só... Porque teremos novidades. Exatamente. Vocês continuem mandando os feedbacks. Mas antes, o Ayrton, ele ganhou nosso último sorteio. Uhul! Nossa, eu acho que eu também vou fazer, porque a gente não pode participar, né, Ju? Vamos fazer uma campanha. Os participantes do Fuleiros também podem participar. Cara, tem cada prêmio foda. Tem muita coisa foda. O Felipe caprichou, cara. Eu chorei pra ele. Falei assim, cara, tira aí, eu pago pra você. Me dá. Ele não quis. Sei lá, parece que você tá pedindo o cu da pessoa. Tipo, vem, me dá. Eu pago direitinho. Nem vai doer. Ai, caralho. Ai, meu Deus, socorro. Ai, eu acho que mais novidades sobre o sorteio já devem começar a partir de semana que vem, né, Ju? Aham, mas fiquem ligados no nosso Instagram. Ah, e antes de falar tchau, se quiser mandar um feedback no Instagram também é o @fuleirospop. Se quiser mencionar a gente no Twitter é @fuleirospop também. Você também pode mandar pro nosso e-mail, contato@fuleirospop.com.br. Você pode, mano, se quiser, você pode criticar, se você quiser, pode elogiar. Enfim, galera, é isso aí. Falou! Falou! Nobody é um filme teuto, franco, luso, canado, britano, belgo, estadunidense de 2009. Eita! Dos gêneros ficção científica, fantasia e drama romântico. Olha só, drama romântico, hein? Realizado e escrito por Jacques Van Dormel e protagonizado por Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger e grande elenco. Filme aí de 2 horas e 13 minutos. E 8 anos de gravação. 8 anos de gravação. Não tem introduçãozinha boring e blazer do Fred? Esse filme e aquele inglês dele. E ora bolas. Nossa, imitar o Fred com retardado. Caraca, sério. A informação de que é do estúdio A24. É, não, sim. Eu tenho certeza que o Fred faz toda a introdução de Fuleiros Cult colocando o próprio ovo na boca. Cara, eu tenho certeza, cara, que ninguém fala com sotaque daquele jeito. Mr. Nobody. Nobody. Mr. Nobody. Ou o Senhor Ninguém aí, parece. Para os leigos, né? Para os... É, não, ele não vai usar leigos, né? O Fred... Pra você que é do... Não, Fred, o Fred... República das Bananas. Não, o Fred vai usar, tipo assim, Mr. Nobody, e ele vai falar for dummies, né? A gente tem que falar aqui, né? Também pra quem não entende inglês. É... Não, ele repete, fala assim, Mr. Nobody, ou Nobody. É, ele para no meio, né? Já percebeu que ele começa a falar, aí ele dá uma gaguejadinha, ele vai e fala de novo. Nossa, bom, mano, temos... o Felipe tá num ódio gratuito. Ele tem que dar aquela aspirada. Eu só quero falar sobre o filme. Vamos, vai. Mas que traz uma proposta narrativa um tanto quanto aí... peculiar, e que transformou ele, com certeza, em um dos motivos pra gente trazê-lo aqui no Fuleiros Cult, né, certo? É isso? É, eu acho que um primeiro ponto interessante pra gente falar de Mr. Nobody é realmente a escolha de como filmar, de como escrever essa narrativa, né, tão complexa aí, que envolve linhas temporais. É porque, tipo assim, o Mr. Nobody, no todo meso, ele envolve tanta teoria, tipo assim, a teoria das cordas, possibilidade de quase imortalidade, princípio da entropia, efeito borboleta, teoria do caos, né, que é a mesma coisa. Deixa também a... como posso falar? A anormalidade das coisas que são casuais e ao mesmo tempo as coisas que são paralelas. Tipo, você tem que deixar decidir, você deixar as coisas serem decididas por qualquer coisa que seja aleatória, também é uma decisão. Então, o filme trata de tanta camada de coisas que são... no campo da física, bem plausíveis, só que pro grande público realmente fica um pouco desgastante dentro do filme. É a metafísica da existência. Exatamente, metafísica da existência. É, porque, tipo assim, quando você percebe que o personagem tá despertando pra multidimensionalidade, e eu não acredito que eu consegui falar essa palavra, você vai percebendo que o filme, a partir desse princípio, ele começa a criar várias camadas dentro de cada uma dessas teorias. Só que ele não tem aquele fechamento. Tipo assim, geralmente quando você assiste, pode ser um filme cult, um filme qualquer, ele tenta trazer uma conclusão por mínima que seja. Mr. Nobody, por cada teoria ali que ele abre, que ele explora, ele simplesmente vive aquela coisa e às vezes já parte para outra de uma forma muito frenética, na minha opinião. E às vezes até de certa forma esquizofrênica também. Até porque não tem nada mais esquizofrênico do que Jared Leto, né, cara? Seria Mr. Nobody uma grande cebola do cinema? Nossa. Contemporário? Eu acho que Mr. Porque Nobody não faz chorar, é, né? Efeito borboleta misturado com Memento e Stephen Hawking num liquidificador, sabe? sim. Aliás, José, comparar realmente efeito. Eu não tinha pensado nisso, cara. Comparar efeito borboleta com... Não, porque eu sou um energúmeno. Você comparar efeito borboleta com Mr. Nobody é excelente, né? Sim, até porque tem uma cena desse caso de efeito borboleta que aparece nitidamente no filme, né? Tem uma borboleta batendo asas em algum lugar. Porque o princípio da teoria filme, do caos. Uhum. Né? E aí, logo Exato. Depois, passa pra cena do pai, do Nemo, escorregando numa folha e conhecendo a mãe dele. Não, além disso. Isso explica bem, assim, esse efeito borboleta no filme, né? Eu achei isso bem lindo. Mas é que tá. O pessoal pega muito efeito borboleta, mas eu acho que o efeito borboleta nunca foi muito bem explicado, porque o pessoal sempre pega o princípio da teoria do caos pra falar. Pega uma parte da teoria do caos e fala, isso é uma borboleta, bateu a asa na China, ela pode, através desse acontecimento, fazer um tufão acontecer, sei lá, no Himalaia. Influenciar o curso natural da coisa. Só que não é bem assim. Tipo assim, de forma geral, a teoria do caos... Pô, claro que não, né? Claro, não, mas assim, só pra explicar pro ouvinte, pra, tipo assim, ouvintes guardem isso pro resto da vida de vocês, a teoria do caos trata exatamente do seguinte, achar o algoritmo exato daquela conjunção de atos, atitudes e ações aleatórias para que chegue naquele acontecimento, naquele fato específico. Por exemplo, o que foi o pai do Nemo conhecer a mãe do Nemo. Até parece que a gente tá falando de Procurando o Nemo. Então, a gente, tipo assim, cara, então é através disso, tipo assim, achei esse algoritmo perfeito. Qual foi a situação através desses tantos acontecimentos, infinitos acontecimentos, dentro de infinitos multiversos, que fez essa situação específica acontecer? É através desse ponto que o filme parte principalmente também. Então, mas ó, o que eu tava falando é... Isso aparece várias vezes durante o filme, né? Não só na cena que o pai dele conhece a mãe dele. Da gota d'água lá. Da gota d'água, né, do brasileiro cozinhando o ovo. Mas o que eu disse sobre o efeito borboleta não é a teoria do caos, mas sim sobre o nosso célebre filme, esse filme injustiçado aí. Eu tava falando sobre ele. O Ashton Kutcher, que é efeito borboleta. Não, mas olha, não. Efeito borboleta só trata de um cara que cheira muita cocaína e sangra pelo nariz. É, cara. Não, mas veja bem. É a mesma coisa que Mr. Nobody. Mr. Nobody. Mr. Nobody. Só que mais popular. Só que mais popular. Porque veja bem. Ele também trata sobre alguém vivendo várias realidades que poderia ter vivido, só que a diferença é, o Ashton Kutcher, ele vive uma delas de cada vez. Sim, sim. Ele tem consciência de cada uma delas que ele tá vivendo. Agora, no Mr. Nobody, é acrescentado essa questão das camadas, justamente por causa disso, porque essas realidades dele se intercalam algumas vezes. Não, algumas não. Várias vezes, né, durante o filme. Sabe que logo no começo, assim, do filme, é inevitável, assim, comparar um pouco o filme Efeito Borboleta, né? Só que mais tarde, né, ele se mostra, assim, né, uma história muito mais séria, uma história densa, né, totalmente científica e com multiplicidades da física quântica, né? Então ele embrulha tudo isso com algum romance e, bum, né, vira essa ficção científica incrível. Então, esse cast... Isso que vocês falam em intercalar, né, um espelho de uma vida com a outra, pra mim, eu acho que tudo aquilo ali acontece numa mesma linha temporal, né? E aí, mais pra frente, eu até posso voltar ao raciocínio até pra gente não estragar o que tá ainda por vir. Mas o filme trabalha muito com os caminhos, né, que percorremos e com aquela máxima de que a vida realmente é feita de escolhas. Então ali são as várias... É justamente sobre isso que eu ia falar, Cid. Esse filme, né? ele é existencial. Então, ali, quando aparece ali, o tempo todo, a gente é bombardeado com algumas cenas que são os trilhos de trem, né? Ou seja, são vários caminhos a ser seguidos, certo? Cada um vai levar a uma consequência também, e é assim que vai. E às vezes, como no início do filme mesmo, bem tem ali ele escolhendo entre dois doces, a escolha não está só em escolher um doce ou outro. O fato de você não escolher nenhum dos dois também é uma escolha, né? E que também vai surtir efeitos lá na frente, né? Então, e o efeito borboleta onde tem também é justamente no atropelamento do carro do pai do Damon, né? Ali também é um efeito borboleta de uma casca do ovo que foi na fabricação de um chocolate, que na hora que ele tá comendo, ele se espanta e o carro desce ladeira abaixo e atropela uma mulher que tá atravessando. Eu acho que o... Nesse sentido das escolhas, né? E por isso que eu acho que ele é um filme que trata sobre realmente a existência. Não só sobre a existência, mas o existencialismo, né, José? Me ajuda aí. Sartreano, inclusive, né? Porque o existencialismo sartreano, ele trata justamente de que a vida é feita não somente de escolhas, mas que você é responsável por elas, né? E que você tem que abraçar as consequências das suas escolhas, e por isso que traz uma coisa, né, que é discutida até hoje e acaba influenciando essa nossa, a nossa geração e a anterior, né, a geração pós-guerra, que é a coisa da angústia, né, José? Me ajuda aí. Eu não quero cantar uma bola, tipo assim, e nem falar muito pra frente do filme, mas tem uma parte do filme que diz muito sobre isso, que é quando o estudante de jornalismo tá entrevistando ele, e ele pergunta, tipo assim, ah, você tá falando de várias histórias, mas qual delas é a correta? E ele simplesmente responde, todas elas. E essa que é a questão, acho que mais existencialista que tá no filme, que é tipo assim, não adianta você tentar escolher uma linha de narrativa e falar, ó, ok, essa foi a verdade, as outras foram apenas uma ilusão, um sonho, um delírio onírico. O existencialismo tá aí justamente porque, tipo assim, não adianta você buscar qual delas é mais racional, qual delas faz mais sentido e qual delas é a vida digna de ser vivida. A análise sartreana de toda essa filosofia é sempre você ter onisciência sobre as suas decisões, como o Gabriel mesmo falou, e abraçá-las da forma melhor possível que você achar, porque as consequências que também são demonstradas nos filmes por esses vários caminhos, que ele acaba traçando e que às vezes acabam se cruzando, elas são muito evidentes para o que ele vai se tornar no futuro. Como todo mundo é, consequências geram outras consequências que geram outras consequências. E assim sempre vai sendo. E nisso também você vai ter seu amadurecimento, seu retardo, todo esse processo que o ser humano vai passando dentro dessas fases de consequências. Então, pode falar, Gabão. Eu sei que você quer falar. Eu ia chegar nesse ponto, concordar com você nesse ponto e dar um aviso para o jovem mancebo que está ouvindo este podcast. Cônjuge, né? Nosso cônjuge, que é o ouvinte. De que isso pode, numa mente um pouco mais inexperiente, limitada, cair na coisa... Não, limitada não, cara. Inexperiente, cair no tal do Lili. Ah, Cinerama. Isso que Cinerama, fala, pau no cu deles. Tá, eu vi uma galera... Não, se você procurar na internet, você vai achar bastante comparação de Mr. Nobody... Comparação não, interpretações, né, nilícias de Mr. Nobody. Acho equivocado justamente porque ali ele fala sobre a importância da responsabilidade sobre suas escolhas. E não sobre o sentido Sim. delas. Mas Gabão... Posso complementar? Posso complementar essa crítica, Gabão? Mas José, eu... mas você não acha que, tipo assim, se você assistiu o BoJack e você é totalmente niilista, para com isso. Felipe, para de fuder isso, Felipe. Isso tudo vai ter que ser cortado depois. Bipado, só bipado, se virem aí. Bipado. Então, mas complementando isso que o Gabão, eu reitero completamente o fato do filme não ser niilista. Porque, tipo assim, o filme não trata só sobre existência, no ponto do ser. Ele trata do vir a ser. Sim. Então, ele tá... A todo momento que ele tá falando sobre as potencialidades que ele pode desenvolver na sua história. Então, não é só você, tipo assim, viva cada dia e não importe se com a moral e com as amarras sociais. Não, ele não tá dizendo isso em nenhum momento. Aí é carpe diem. Aí é a sociedade dos poetas mortos. Então, hedonismo, né? Ele também não é hedonista. Isso, ele não tá fazendo essa propaganda. À medida que ele fala, ele tá falando justamente sobre o desenvolvimento dele, como, eu não digo como humano, né? Porque isso é meio clichê, mas tipo assim, como existência, sabe? Ele coloca, a partir do José, momento... Como ser aí. Como ser aí. Uhum. Era Obrigado, isso que eu ia falar, cara. Bom. É que eu tô tentando Obrigado, achar. Como ser aí. E tipo assim, e você vê ele no filme inteiro, cara. No filme inteiro, ele é um ser no processo de angústia. Sim. Heideggeriano mesmo. José, sabe? Você vê isso desde o início, quando os anjos não o tocam. Então, tipo assim, você vê que a angústia dele já começa, tipo, desde antes dele entender o que era a existência mesmo. Mas mesmo... Mas só que por quê? Sim. Por que que surge essa angústia? Porque ele entende a existência já desde o começo. Por que os anjos não o tocaram? Tipo assim, na narrativa do filme, né? Eu não digo que isso... Isso daí eu acho que é mais uma brincadeira onírica, sabe? Que o diretor coloca. Não que seja algo muito importante, mas é mais de tipo assim... Ele já tem noção de sua consciência desde seu nascimento. É sim, por isso que eu tô falando da onisciência do ser. Porque, como você mesmo falou, ele não chega assim, niilista, como o Gabriel citou também, e não niilista. Ele é aquele cara que ele entende que a existência dele tem, não precisa ter uma razão por existir, mas que vão ter ações e consequências através daquilo. E, através disso, ele monta vários paralelos em vários multiversos, onde ele tem várias oportunidades de fazer o que ele queria, o que ele não queria, a opção mais chata, a opção melhor pra ele. Então, é muito engraçado que o filme, é muito bom, que eu também achei do filme, que o filme não explora geralmente, tipo, igual Click fez, vamos citar Adam Sandler aqui novamente no cast, que é tipo assim, explorar sempre, qual seria a possibilidade melhor daquilo, entendeu? Tudo bem que vai ter uma consequência ruim através dessa decisão lá no final, talvez, com certeza, porque a vida é feita disso, né, altos e baixos, a gente, por mais que tenha essa consciência da escolha e abrace ela, a gente não tem controle sobre as consequências em si, mas aí cada um lide do jeito que deve lidar, né, cada um tem a própria... Porque de novo, porque eu acho que não é sobre o que vai ser melhor. É sobre você ser responsável, independentemente do que aconteça, por aquilo que você... Então, o filme brinca muito bem com... Não brinca, o filme é... Eu acho o filme muito responsável com essa parte. Porque ele mostra muita coisa do que, tipo... Não é aquela coisa clichê, tipo... Tem muita série que faz isso. Por exemplo, a gente tem multiversos, multiparalelos. Ai, se Hitler fosse morto pela cozinheira, esse tipo de coisa, sabe? Ele não brinca com as coisas muito clichês ao mesmo tempo que ele brinca, entendeu? Ele faz aquela coisa clichê, tipo... Ah, eu queria queria ter uma vida feliz e ele mostra a vida dele feliz. Só que dentro da vida dele feliz, a pessoa que ele tá, que ele escolheu pra ele, é problemática. Ou então ele tá passando um problema pessoal que ele não consegue abordar. Ou então ele quer conhecer tal pessoa, tal fulano e não sei o quê. Ou então a gota d'água cai no papel e borra o número da tia lá. Então, é tipo, tem essas consequências que ele gosta de enfrentá-las, entendeu? Ele abraça muito bem, da forma mais satriana possível. E eu acho, voltando, né, no termo que o Gabriel muito bem julgou aí, sobre a questão do ser aí, ele se encaixa nisso porque ele tá explorando todas as possibilidades de função dele. O ser, no modo, né, existencialista, ele se difere dos outros entes justamente por causa disso. Porque você não tem uma pré-definição, sabe, da sua função e do seu futuro. Então você vai passar a brincar com isso diferente de outros entes. Sei lá, quando você vê, por exemplo, uma caneta. A função da caneta é escrever. Tipo assim, você não vai ver ela fazendo algo diferente disso. Na verdade vai, mas as possibilidades dela são muito limitadas na questão de vir a ser. O vir a ser se constrói aí. Porque você tem, tipo assim, todo Nietzsche, ele usa, né, a questão da potência, né, a potencialidade sua, de você desenvolver algo, de você vir a ser algo. Então, a todo momento ele tá se questionando sobre isso no filme, sabe? Tipo assim, o que pode fazer a partir daí? Ele tá brincando com as escolhas dele e com o que foi jogado a ele dessa forma. Tanto, por exemplo, sei lá, na cena do trem, sabe? Ele correndo atrás do trem. Você vê várias cisões a partir disso, que vão se desdobrando, né, até o... Porque pra mim, ali é o foco do filme, né? O foco do filme tá justamente ali, né? E assim, dali, todo o restante acontece diante da escolha que ele faz naquele momento. Ou seja, a escolha mais importante, talvez, da vida dele foi justamente escolher entre o pai e a mãe naquele momento de ruptura, né? E sabe por que essa é mais importante? Porque ali é a única escolha imutável. Exato. Aquela é uma decisão que realmente não é totalmente só dele, né? Os pais se separarem não é uma decisão que cabe a ele. Mas a escolha entre um e outro, sim, né? Exatamente. E mesmo que ele escolha entre um e outro, na verdade, ele não escolhe um em detrimento do outro, né? Sim, ele, na verdade, ele escolhe mais um do que o outro. Porque também e ele também não precisa, assim, porque ele explora muito bem os dois lados. Tipo assim, explora a vida com o pai, explora a vida com a mãe. Por isso que o filme é longo, porque eu acho que o filme teve essa... foi muito estendido, mais de duas horas, justamente por causa dessa questão. Porque ele não queria parecer-se tão raso com, tipo, igual eu tô falando, explorar aquelas coisas bem mais clichêzinhas, com consequências que você sabe que vão ser bem óbvias pro roteiro. Ele explorou tudo que ele podia, não tudo mesmo, mas, tipo assim, mano, o filme, do momento que o pai dele tá numa cadeira de rodas, do nada ele tá no espaço, entendeu? Então, o filme, tipo assim, ele tem uma abrangência, o leque desse filme, o escopo desse filme, é algo muito incrível, ao meu ver. Porque ele soube explorar isso e, como a gente já repetiu aqui, já tá ficando até redundante, soube abraçar bem as consequências e todas as decisões que ele tomou. O interessante é que o filme parte de um jeito meio perdido de contar a história e depois, mesmo com todas essas vidas, né, que o Nemo vai aparecendo, fica meio que ordenado. Você consegue perceber em cada momento, você não fica perdido no espaço, né? Como tem algumas cenas que mostra ali. Achei bem interessante que, mesmo você tendo muitas situações diferentes na vida de um mesmo indivíduo, ou que seja mais de um indivíduo, mas mesmo assim é perceptível, você consegue traçar as linhas daquela determinada vida que está sendo mostrada ali. In so many ways. História contada de uma forma totalmente desconjuntada, né? Eu acho que, pra quem gosta de filmes, vamos supor, quebra-cabeças, né? Esse filme é um prato cheio, né? Porque tem uma história, assim, meio passada no mundo Blade Runner, né? Tem um estilo... tem um estilo Tim Burton, né? Aí tem umas histórias de amor adolescente. Ele muda um pouco pra um drama, né? Aí vai pra uma história adulta. Aí tem aquelas viagens a Marte, volta pra história de amor, volta pra um futuro, né? Ou seja, ele é um filme quebra-cabeça total, né? É quase uma novela mexicana, né? É pra todos os gostos. mais de uma novela, né? Eu achei a montagem do filme boa nesse sentido. É, não por causa... Eu gosto de filmes assim também, mais desconjuntados mesmo. Só que eu não tive essa dificuldade, tipo, a maioria de vocês aqui, tipo, eu indiquei esse filme pra falar e não é de hoje, porque eu gosto da montagem do jeito que ele é feito, porque... Porque ele consegue se achar no meio de um caos, né? Exatamente, e, tipo, eu acho muito engraçado que eu vou até citar uma banda brasileira aqui, Medula, que a gente tá falando aqui sobre abraçar decisões, e tem um verso de uma das músicas deles, que chama Abraço, se eu não me engano, que, tipo assim, define muito bem o que ele faz com ele mesmo e com as decisões dele, que é mais ou menos, se eu não me engano, assim, um trecho, tipo... Um abraço de tão apertado sufocava e eu me questionava se você quer me amar ou ferir, você quer me ver partir ou partir. Então, tipo, ele a todo momento, ele ama as decisões, ele se odeia, ele tenta entender o que ele tá vivendo, ao mesmo tempo sabendo que ele escolheu aquilo tudo. E ao mesmo dentro desse caos, ele consegue encontrar sentido em tudo que ele tá vivendo, mesmo naquele futuro distópico, que, tipo, ele tá sendo televisionado, porque ele é o último ser humano, que não sei o que, que tá vivo. E ele conversando, todas as partes que tem ele e o repórter conversando, elas são muito, muito decisivas para pontuações dentro desse caos. Que são pontuações que levantam as filosofias que o filme tá apresentando. Seja ela sartreana, seja ela mais um tanto, tem um pouquinho de carga, às vezes, de niilismo em algumas decisões dele, mas não que seja totalmente assim, nunca vai ser também, o filme não se trata disso. E também a gente trata muito bem desse filme sobre algumas etimologias, cara, tem muita coisa ali, principalmente na parte que o Jared Leto explica um pouco do filme, que é aquela parte mais documentária do filme, que ele tá lá sendo tipo um repórter explicando. Antes disso, eu só queria te cortar pra falar sobre esse negócio que você tava falando sobre o modo que o filme conta a história. Eu acho que ele puxa bastante, principalmente por causa da construção de memórias do próprio Nemo, sabe? Tipo assim, você começa o filme, ele como um sujeito sem memórias, sabe? Praticamente. Ele como um sujeito que acaba de ver a própria morte, né, acontecer diversas vezes e acorda sem saber onde que tá. E você... Eu achei ele simplesmente igualzinho a Ariano Suassuna. Cara, igual. Igual, verdade. Um cavalo morto é um animal sem vida. Quando eu olhei pela primeira vez aquele personagem e eu ouvi ele falando, eu falei, bicho, é nosso brasileiro aí, é Ariano Suassuna. Caralho, velho, que referências. Não, ótimo, ótimo. Mas então, você vê que, tipo assim, ele é um sujeito que já tá meio senil, sabe? E eu acho que muito do que a gente vê no filme, tipo assim, sei lá, a construção... O filme, ele não te dá dicas sobre o que que é uma narrativa da vida dele e o que que ele tá simbolizando, né? Sabe então... por quê, ô José? Fale. Eu tenho uma teoria sobre isso, porque é um filme que ele desconsegue. É como se ele não tivesse a construção do inconsciente, sabe? É uma. Assim, psicologicamente falando mesmo, é um ser humano ali sem inconsciente. Ou ao contrário, né? Ele não faz a cisão entre o simbólico. Ele não tem a cisão do inconsciente com o consciente, né? Então a linguagem do filme, e aí vocês estavam falando sobre memória, é justamente sobre a falta desse filtro. E justamente por isso seja a justificativa ali dele conseguir lembrar ou conseguir viver e se relacionar com as realidades que ele cria, né? Porque ele não existe o recalque do inconsciente. Então, nesse sentido, ele consegue elaborar todas as vivências possíveis, né? Como o inconsciente faz. O inconsciente, ele trabalha dessa maneira, né? Tanto tipo que assim, o sonho é basicamente o hipocampo, isso, né? Em geral, né, Gabriel? Ele sempre trabalha com essa parte mais subjetiva da tua realidade. Então, ele se concentra muito nisso. Às vezes, cara, esse filme é só uma loucura de um velho senil mesmo, através de memórias, que ele foi catando um pedaço ali, outro aqui, pronto. Só que, tipo... Então, eu acho que não é. Porque se fosse não é, a gente isso, sabe que não é. Não, porque se fosse sobre isso, teria uma carga nostálgica muito grande. Sim, concordo. O filme, ele não carrega nostalgia, entendeu? Não, é verdade, então, pode escrever. Eu acho que não se trata sobre coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Acho que não é sobre... vem cá, fake, né? Saudade do que... na verdade, a nostalgia é só com a Ana. Não, assim, depende também. Tem partes com a mãe e com o pai também. de certos momentos determinados. Mas não sobre coisas que ele poderia ter feito. É uma nostalgia comum de quem viveu e gostaria de ter, de estar revivendo ou alguma coisa desse tipo, né? Não existe aquela carga de que assim, puta merda, olha só, eu poderia ter lá... Não é um clique, né, Gabriel? Não é um clique. Ter feito alguma coisa diferente. Acho que não é nenhum filme desses que... Porque a maioria desses filmes que te entregam esse conceito de que vou voltar no tempo e vou tentar modificar alguma coisa de merda que eu fiz... Trabalho justamente com isso. Eu fiz uma merda, então eu preciso ir lá corrigir. Nesse não existe isso, não existe volta, né? Não tô voltando. Eu simplesmente vivi as três, tenho consciência das três e tô pensando sobre as consequências de cada escolha. E dentro disso, as coisas aleatórias que também podem acontecer através de todas as teorias. É muito bom. Ah, não, claro, é. Só corrigir aqui rapidinho pro... Eu já tô fazendo o papel do ouvinte que vai mandar mensagem igual no último que a gente... No último não, né? No penúltimo que a gente fez do Lagosta. Que falar, ai, mas tem a cena que ele volta quando ele morre, não sei lá o quê. Sim, ele volta, mas ele continua. Então, tipo assim, ele não voltou pra desfazer algo. Ele voltou pra experimentar outra possibilidade. Sim, okay? Isso. O filme trata disso, olha. Possibilidades. E aí é morte, né? Tô brincando, então, ouvinte, assim, eu te amo. A partir do momento que você fala de morte, você já tá trabalhando com outro tipo de metafísica, né? Que não é necessariamente a metafísica do existir, é a metafísica do... Não, mas Gabriel, você não acha que o filme tem tons de espiritismo? Não, para. Não é uma ghost story, né? Quanto a essa questão do filme vai e volta, isso tem em várias cenas, não precisa nem ser na parte da morte, não. Na parte mesmo que a Ana chega junto dele, que eles estão lá em frente à praia e pergunta se ele quer nadar, ele é grosseiro com ela, ela simplesmente vai embora. E ele pergunta, pra que que eu respondi dessa forma? Rebobina tudo novamente e ele já dá uma outra resposta. Então, ali ele fica frente a frente com os momentos que pra ele pode ser os momentos mais importantes, onde ele tem diversas opções de escolha. Ele muitas vezes escolhe por um lado que pra ele, naquele momento, pode ser errado, mas mais pra frente também tem um argumento de que não existe isso de certo ou errado. Mas aí ele vai, dentro de um leque de opções, ele vai escolhendo a que melhor, a que vai deixar ele um pouquinho mais adiante, né, nas coisas, nas pretensões dele, né? Como sujeito. Mais confortável. É, conforto. Mas aí é que tá. Eu sempre vi... Quando eu revi esse filme, principalmente hoje, antes da gravação, quando eu tava viajando, eu tava percebendo que, tipo assim, você citou aí a questão do não existe certo ou errado, e sobre a questão do conforto, mas em praticamente 90% das situações ele só tava buscando realmente possibilidades. Não era nem bem o conforto. Porque tem muita coisa ali que ele passou que você vê que não é nada confortável pro personagem. Nada. Eu acho que é o filme, esse filme inteiro, o roteiro desse filme é controlado pelo e se, sabe? E se eu tivesse feito isso em vez disso? Vamos testar? Vamos. Eu acho que é por isso que no final do filme, né, ele já idoso, ele dá um sorriso, né? Ele deve ter pensado, pô, agora eu vou morrer e eu não preciso mais decidir merda nenhuma. Não preciso mais pensar se eu tivesse feito errado, se eu tivesse feito disso, daquilo. Acho que é por isso que ele sorri no final, né? É na parte que começa a rebobinar? Bem no final do filme, quando ele dá aquele sorriso, eu logo pensei, ó... Não, mas eu interpretei de outra forma também, eu já até sei por onde o Cid vai. Eu também. Sim. Eu também vou, mas vou deixar mais pra diante. Não, sim, isso mais adiante, mas só fiz um parênteses. Mas o filme brinca muito com essa questão do tempo e da escolha, né? Que no próprio filme passa isso, né? De como o tempo funciona, né? Aí fala que o pudim, o purê e o molho, uma vez misturado, ele não consegue mais voltar ao estágio normal. E o fato de justamente o tempo, de a gente não poder voltar no tempo, e eles falam isso muito bem, é por isso que é tão difícil fazer escolhas, né? Porque você se vê tentado, muitas vezes, as inúmeras opções que nós temos são excelentes naquele primeiro momento. A gente não sabe quais são as consequências daquela escolha mais pra frente. Não, e o que a gente sabe, se geralmente é a curto prazo. A gente sabe daquela consequência mais direta. Você fala, se eu, já, e olha lá, porque, tipo assim, vou dar um exemplo aqui que todo mundo já deve ter passado. Você gosta de uma pessoa na escola, na faculdade, colégio, e você tá entre a decisão de falar pra ela o que você sente e, sei lá, tentar alguma coisa e não falar. E através disso, você sempre vai ter duas consequências diretas. O sim e o não, e depois disso, você não tem mais ideia do que vai acontecer, cara. Assim, se for ou não, você até sabe melhor um pouco mais adiante ali. Mas tudo é muito imediatista também. Toda consequência, praticamente, na nossa vida, acho que, não toda, né, mas boa parte delas, elas têm meio que esse sabor de imediatismo, sabe? Você já sabe onde você vai colocar o pé, mas você não sabe a profundidade da piscina. É mais ou menos nesse, boa. Nesse sentido. Que lindo isso, Felipe. Que isso. Naquela situação do Nemo com os pais, eu me vi muito naquilo ali, né? Porque meus pais eram separados já quando tinha 3 anos de idade, mas meu pai sempre me forçava a ir morar com ele, né? Dizendo que me daria isso, que me daria aquilo, mas eu sempre morei com minha mãe. E teve um momento, mas aí isso eu já era, acho que já tinha meus 15, 16 anos, em que eu normalmente passava férias com meu pai, vim pra Curitiba passar férias com ele e não disse nada pra minha mãe, queria ficar aqui e resolvi ficar um ano. Então, na verdade, aí que entra a questão do Nemo. Eu não fazia escolha, eu simplesmente me deixava levar naquela situação, entendeu? As pessoas iam meio que escolhendo por mim. Que também é uma escolha. É, então, é exatamente exato, isso. Acaba sendo. Eu falei exatamente isso no início, porque deixar de decidir, deixar de decidir é decisão também. E a arcar com a responsabilidade da omissão tem o mesmo peso de você arcar com a responsabilidade de ter escolhido qualquer coisa completamente diferente. Sim, sim. Exatamente. Mas naquele momento eu imaginava que escolhendo minha mãe, estaria dizendo que odiava meu pai, ou escolhendo meu pai, eu estaria foda, dizendo que né? odiava. É complicado. É realmente, por isso que eu acho que a chave do filme é justamente aquele momento. É ele numa posição entre o pai e a mãe seguindo a vida dela, o pai ficando na vida dele, e ele ali no meio termo sem saber o que fazer. É de uma crueldade completamente desnecessária. Sim, né, não, e isso é muito bem retratado no filme. Alguém tão uhum. novo. Isso é muito bem retratado no filme, cara, porque essa cena do trem, pra quem já passou essa situação aí, como o Cid mesmo já falou aí, de uma separação e você conviver com essa situação de a decisão da sua vida, decisões bem cruciais da sua vida não serem tomadas por você, principalmente, se não me engano, o Cid é de Salvador, né? Salvador e tipo, Curitiba, que são locais distantes. Então você fica numa posição, como o Gabriel disse aí, muito cruel, muito distante, e que você vai ter que se omitir, porque você não tem a opção de escolher também. Então, às vezes, a decisão que você toma, além dela ser tomada por outros, é porque você também não tem opção nenhuma pra seguir. Então, também o filme trata muito disso nesse aspecto aí também. Principalmente nas partes de relacionamentos. Todos os relacionamentos que tem no filme, dele com a menina que tem problemas mentais, dos pais dele com a Anne, né, ou Ana, esqueci o nome dela, Ana. Então, não são decisões diretamente dele, são decisões que são de outras pessoas e que vão influenciar na vida dele de certa forma, querendo ou não, porque é assim que o mundo funciona, principalmente dentro de relacionamento, onde a decisão de um pesa muito mais do que a de dois. Então, é muito interessante ver isso dentro do filme também. E até o momento que ele tem que escolher, quando você fala que a decisão é dele, o momento que ele tem que escolher, ele deixa o acaso, né? Teoricamente, que é em relação que ele diz, eu vou casar com a primeira menina que dançar comigo. Nossa, coisa assim, que parte maravilhosa. Uhum. Nem é ele que escolhe. Tipo, ele olha pra Elise, ela faz pouco caso com ele, simplesmente vira, aí vê a Jeannie, que é a japonesa, e pronto. Teve três opções aí, não foi? Três meninas e tal, né? Foi... Uhum. É a Ana, a Elise e a Jane, sendo que ele, na verdade, o Nemo, ele é apaixonado pela Ana, isso é bem claro. Por isso que eu tô falando que dentro do caos tem os pontos específicos. Separação dos pais, como você falou, o relacionamento dele amoroso, verdadeiro, o primeiro amor, assim, dele, a Anne. Tem as questões com alguns problemas pessoais que ele passa, então tem pontos muito chaves dentro do caos, que é a mesma coisa que acontece na vida real. Tem muitos pontos na nossa vida de decisões, que não só de decisões, mas de consequências que são pontos muito específicos que vão moldar o teu caráter, maturidade e, obviamente, o teu futuro. e que são interessantes dentro do filme, porque ele analisa de várias formas, e de várias formas muito esquizofrênicas, na minha opinião, porque o relacionamento dele com a menina que, vou chamar de asiática, porque eu não sei se ela é japonesa ou chinesa, mas com a menina lá, ele é muito confuso, porque hora ele tá lá, hora ele tá loucaço, tipo assim, é tanta opção que tá acontecendo naquele momento, dentro das próprias consequências dele, que ele não consegue entender o que ele tá passando com ela em específico. Ele não tem uma vida com ela, ele tem uma vida de possibilidades dentro disso. Mas eu acho que passa justamente por isso que eu acabei de falar lá quando ele era ainda criança. Aquilo ali é um relacionamento que ele não queria, dos três. Aquilo ali era, talvez era o que ele, tipo, não tinha interesse. Exatamente. Acabou acontecendo e ele simplesmente seguiu, né? E aí você tem uma série de frases de efeito, que é as promessas que ele faz pra ele, né? De ter um carro vermelho, uma casa grande, um jardim, vai casar com aquela menina, vai ter uma piscina e vai ser rico e vai viver até conseguir isso. Cid, você não acha que viver no seguinte aspecto é o que tem pra hoje, né? O pior tipo de vida? Claro, exatamente. E ele mesmo botando todas essas metas pra ele, conseguindo, isso também não significa que ao fim disso ele vai ter conseguido o seu estado de completude e a sua felicidade em nada, né? Vocês estavam falando muito do comportamento dele, né? Das atitudes dele. O filme já começa com a superstição da pomba, né? Que é aquela pomba... Nossa, tinha esquecido presa disso. Presa numa caixa, né? Uhum. E a pomba acredita que a única forma de ela obter alimento, né? É ficar... Ela bica, porque ela tá com fome. E, de repente, ela bica naquela parede ou naquele botão, que aí ela ganha um alimento, né? Isso é uma coisa completamente comportamental, né? E o filme já começa com aquela, com a caixa, com a superstição da pomba, que eu não sei por que também superstição, né? Mas ele já vai mandando o recado. Né? A superstição é que ela acha que algo acontece devido a uma ação sim, sua. Sim, sim. É. Sim, mas... Não é uma pomba específica, mas é uma superstição em geral comportamental. É isso que eu tô querendo dizer. É que, tipo isso assim, o filme ele explica, né, tipo assim, ah, se você der, que nem a Cris falou, tipo assim, ela vai bicar e ela vai receber a comida. Agora, se ela receber a comida sem fazer nada, qualquer coisa que ela fazer, ela vai achar que é por causa disso que ela tá recebendo. Exatamente. E é isso mesmo. E mesmo aí lá mostra que tem um temporizador que a cada 20 segundos abre a janelinha e ela pega. Só que ela não percebe isso e ela bate as asas. Ela acha que ao bater as asas agora, é que aquilo ali sobe e ela consegue pegar. Ou seja, então ela acha que é uma ação dela que gera aquilo, né? O meu único problema com essa petição é que na primeira cena, na verdade, quando tem uma pomba que tem uma comida pendurada e ela fica naquele tentando pegar o cubo pra ficar mais alta, por que a pomba não voa? Porque a criação situacional daquela pomba não... tipo assim, a situação do porque ambiente... Porque ela foi acostumada naquela caixa. Eu tô querendo florear isso do que falar acostumada a essa caixa. Valeu, Cris. Mas é sério. Não. É que nem aquela história do elefante. Quando o elefante é pequenininho, tu amarra ele num galho de árvore, né? E tu deixa ele... e tu deixa ele crescendo, só que ele sempre soube que aquele galho era mais forte que ele. Então, ele depois de grande, ele... É condicionado, isso. Essa é a palavra. Isso! E tanto é que essa superstição da pomba, ele vem do Skinner, né? Que ele é o pai, né? Desses reforçamento reflexos. Positivo. Ele é o pai dos reflexos condicionados, né? Então, eu amo uma mulher, hein, Cash? Eu amo uma mulher. Então, essa superstição da pomba parece que não combina com Skinner, com todo esse contexto. Mas, enfim, né? O nome é superstição da pomba, então, né? Não se mexe no nome, né? Mas é por aí. E se a pomba gira? A pomba é horrorosa. Pomba gira na esquina. Na encruzilhada, tem que ser na encruzilhada. Eu sou isso, na encruzilhada. Legal. Excelente. Excelente. Aí, ó. Alguém tá afim de falar da questão que lá da temporalidade, do próprio jornal que ele apresentava. Do reality jornal, show? Não, é programa que ele apresentava. Do jornalista? Pois é, eu tava pensando naquele reality show holográfico, né? Holográfico que decide por votação se vai morrer ou vai ser salvo pela tecnologia, né? Aí ele começa a narrar pro jornalista uma sucessão de vidas passadas, né? E eu até acho que, pra mim, assim, foi quase que um ponto de partida, né? Um ponto de partida simples pra uma história cheia de complexidades e universos paralelos, né? Eu gostei muito daquele começo da narração pro jornalista. Mais alguém? José? É, José que tava aí todo animado, cupiscando. Então, você cochilou, mano? Eu só joguei pra falar. Que era... Fala, que... Não. O cara me cochila no meio da narração. Nossa senhora, esse José. Caralho, que deselegante, mano. Já que vocês falaram, né, já que vocês não, né, a Cris especificamente, sobre, eu acho bem, tipo assim, foi algo que não foi, né, muito explorado, né, dentro do filme, essa questão da imortalidade e tudo mais. Mas, tipo assim... Ainda bem, né? Ia ter mais uma hora de filme, né? Desgraça. É, isso que eu ia falar. Quatro horas naquela porra, vendo gente, sei lá, vendo gente abraçada com um porco. Ou comendo, né? É. Tchau, Black Mirror. A lá Pink Flamingos? Oi? A lá Pink Flamingos. A lá Pink Flamingos. Lá, tem que olhar. Não entendi a referência, não. Tem que olhar. Então, mas, tipo assim, é legal porque na prática que vai lá entrevistar ele pergunta, tipo assim, como é que era antes, sabe? Como é que era antes do sexo se tornar obsoleto? Olha o diretor querendo fazer uma puta crítica social foda aí, né? Não tá errado, né? Então, não, mas só, voltando aqui, é sério, porque... Não, aí aquele vovozinho assim, olha assim pro jornalista, a gente fazia muito sexo. O tempo todo, né? Mentira, vovô, então, mentira, vovô. Eu tô me perguntando, sabe, em qual realidade que eu tô vivendo. Cadê? Mas olha, se você é o Jared Leto, você transa muito. Exato. até quando você não quer. Então, mas eu acho que o que ele coloca, né, naquele momento, é porque além disso, além do sexo, o que, que ele fala, né, que os cigarros soltavam fumaça poluente, as pessoas fumavam o tempo todo, Oi? Os carros. O que que eu falei? Carne. Eu falei alguma coisa errada. É, isso, nossa. Que ato falho interessante, hein, José? Mas ele, que ato mas ele falho também fala. Bonito, hein? Não, mas é porque ele fala que os carros só estavam, né, poluentes, mas fala também que fumavam bastante cigarro. Que faziam as coisas na vida sem pensar muito no que poderia acontecer, simplesmente viviam. Então, e o que isso me torna é que, tipo assim, ele pinta um futuro muito higienizado, sabe? Muito padronizado, muito. Tipo distópico assim, mesmo, porra. Utópico, eu diria, utópico, não, né? Então, tipo assim, ele tanto é utópico quanto é distópico, sabe? É uma utopia meio a lá Admirável Mundo Novo, sabe? Onde todo mundo é feliz, mas ao mesmo tempo todo mundo é controlado. Mas não é só assim que você acha felicidade, José? Isso mesmo, tá ok? Mas isso é interessante, que tem uma parte onde o médico tá sendo entrevistado lá no futuro, que aí passam, tem algumas... eles estão como se fosse no lobby de um hospital, no lobby de um hotel, alguma coisa do tipo, e passam algumas pessoas que circulam por ali dentro de bolhas, né? Ou seja, cada um agora vivendo na sua própria bolha. Então acho que foram algumas metáforas ali naquele futuro ali, bem interessante, no sentido de realmente, no sentido de que é bem clean mesmo, as pessoas não têm muito contato umas com as outras, e cada um no seu mundinho. Mas tem tatuagem no rosto, né? Uma tatuagem no rosto, né? Aí o legal é que o médico, na entrevista, ele diz, né? Não, nós estamos realizando uns testes bastante antigos com ele, como a hipnose, né? Imagina, um método antigo, a hipnose, né? Uma coisa que até hoje é muito usada. Hoje já é defasado. Tem youtuber fazendo. É muito usado ainda. Os youtubers usam justamente a hipnose pra a regressão, né? Então, mas aí eu vou... Gabriel, caga a regra aí, eu tô sentindo. Eu não tô conseguindo aguentar aqui, cara. Porque assim, a regressão... Tá, beleza, hipnose, regressão, ok. Super válido, existe. Mas não não, como as pessoas imaginam que a regressão seja no sentido de que, puta, eu vou descobrir coisas que me aconteceram no passado. Na verdade, existe a sim esse pensamento. Não, existe o pensamento. Esse é o pior. Não existe o pensamento. O problema é você transformar isso numa solução, por exemplo, como cura de algum tipo de complexo ou problema que você tenha. Mas a regressão, né? Ela é mais. Ela não é científica. É, né? A regressão. Não. Isso é uma pseudociência, né? Sim. Como quase tudo que o Gabriel defende. Então, que hoje. Quase tudo que o filme fala. É, não. Foi a regressão é essa pseudociência, né? No caso, a análise, que seria, né? A ciência mais exata. Mas, enfim. É, assim. Eu tô partindo do pressuposto que você tá considerando a análise como a análise da psicanálise, né? Frigiana. Essas besteiras. Ainda que continua. Que nem sei quem é. Funciona. Isso aí, pô. Se eu falar que não pra funciona. Pra quem? Funciona pra quem? Pra quem faz? Se eu falo que não funciona, eu tô indo contra o que eu estudo. Não, mas o que tem você ser contra quando você estuda? Você é contra o governo? Calma. Calma, galera, porra. Fica na boca! Calma, vamos respirar fundo aqui. Falar de pseudociência aqui no Fueiros, a gente se ofende muito fácil. A primeira coisa, não é porque funciona que é ciência, primeiro ponto. Sim. A psicanálise, ela continua sendo hoje considerada uma pseudociência por conta de que você não tem dados empíricos suficientes para provar que aquilo... É, ciência positivista, né? Você não tem como provar em laboratório que, por exemplo, o inconsciente funciona. Sendo inconsciente a base do estudo de qualquer teoria psicanalítica, portanto, se não existe, acaba se tornando uma pseudociência. Se você não consegue provar a existência dele, acaba se tornando, então, uma pseudociência, ponto. É, isso não quer dizer que não funcione. Funciona tanto que a gente tem aí, enfim, milhares imagina. Homeopatia funciona? A hipnose, eu tenho. Aí já é uma coisa mais pessoal, né? A hipnose, eu ainda tenho algumas considerações um pouco maiores sobre hipnose, porque ela já foi abandonada há muito tempo, inclusive por quem fundou a psicanálise. Sim. Né? Uhum. A hipnose, ela não, depois que houve o método da associação livre, e aí, ouvinte, você vai pesquisar, porque senão eu vou ficar aqui 4 horas explicando psicanálise pra você, acho que nem é o foco do cast. Não, vai, toca o bar. Depois que a... Uma associação livre, a melhor forma é tu pegar uma caneta, pegar umas folhas e começar a escrever, né? É uma boa forma de associação. É, a associação livre, ela é um método terapêutico pra você liberar certas amarras do inconsciente, bem geral, tá? Claro que vai ter... Que estuda isso estiver ouvindo, galera, calma. Pra você, bem geral jovem, isso. Pra você jovem que assiste filmes, que assiste movies, né, assim que o pessoal chama, aquela atividade onde você fala uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem à mente, sabe? Isso. Isso é a técnica da associação livre. Depois que houve essa... Enfim, conclusões acerca da associação livre, a hipnose ela foi abandonada, porque, enfim... Porque ultrapassado, velho. A hipnose, velho. Foi ultrapassada, ela não chegava ali no ponto essencial da... dos sintomas histéricos dos quais, enfim, os psicanalistas tratavam. No filme, ele... passa muito longe disso e vem com essa ideia de um tratamento onde você consegue regredir a ponto de você conseguir entender, assim, galera, isso não existe, tá? Entendo que tem uma licença poética, né, e uma saída de roteiro que até é muito boa, mas assim, e ele não aprofunda muito nisso, né, porque claro, acaba se perdendo e viraria uma coisa quase que religiosa, né, e eu acho que não é a ideia de maneira nenhuma. Nem um pouco. Da película, né? Eles não querem falar sobre isso. Deixa claro, ele diz, não, vai ser a nossa... A última alternativa aí é utilizar isso, que já é, inclusive, obsoleto. Completamente, né? Faz quase 2 séculos, inclusive, que... Sinto muito. Mas, ó, puxando sobre isso, sabe aquela linha temporal que, tipo assim, era mais confusa, que tinha... todo mundo com roupas iguais, os carros eram todos vermelhos, e por vezes as pessoas estavam... tudo tem preço. Eu chamo de momento estranhas. Satisfação do toque. Então, isso daí eu entendi, eu, José Augusto, entendi como as memórias dele sendo construídas pelo cara que estava fazendo a regressão. Pode ser, pode ser, cara. Boa análise. Boa análise. Pode ser. Pode ser. É, então, tipo assim, eu acho que isso foi, tipo assim, a interferência dele mesmo, porque sempre que acontecia algo geralmente relacionado, sei lá, a um trauma dele, é, ele ia parar meio que nessa dimensão, né, paralela, e, tipo assim, eu acho que era ele, no caso, como analista, reconstruindo as memórias dele. É, a famosa projeção do analista. Isso. E ali eu acho, eu não sei se não vou ter certeza agora, mas eu acho que acontece duas vezes. Uma que é pra ele dormir e a outra que é pra ele acordar. Eu não duvido que seja por causa da linguagem do filme a todo momento. Essa metáfora do renascimento acontecendo para dentro das consequências e atitudes e aleatoriedades e multiversos, que realmente é um renascimento e uma morte a cada... Não, lindo é aquela cena do filme que o Nemo tá com os anjos, né? E ele explica, assim, que os anjos colocam, assim... Ai, eu achei tão... Não, eu achei tão sensível, assim... Nossa, sabe? A Cris falando tão bonito, sabe, na cena, e o Felipe manda uma frase que vai ser cortada, que vai ser cortada na edição, né? Tá, então assim, ó, é que eu não vi desse jeito, mas tudo bem, cada um com as suas interpretações. Mas e a numa banheira tocando uma... Isso você fica calado, né, Felipe? Ah, mas isso o Felipe adora, né, Felipe? É, tome a sua. I found myself a girl. Should I say she found me? A trilha sonora, hein? Que coisa mais linda, de Pierre Van Dormel. Ninguém toda diz... dele? Eu acho que quase toda dele. Não. Porque tem músicas que são... Tem uma música orquestrada. Tem música orquestrada. Deve ter muita também. Coisa do Jared Leto também ali. Ah, não, tem não, tem não. Graças a Deus não tem. Gritaria do caralho. Mas eu acho que... Você não gosta? É o cu? Cara, eu gosto de uma música do Third Second. Uma. Mas o Jared Leto, ele sempre fez bastante filmes, inclusive... Agora vocês vão me vaiar. Não, vamos lá. Mas não. eu adorei o Coringa dele. Ah, tomar no seu cu. Nossa senhora. Eu a puta apaixonada mesmo. Aquele Coringa que ele fez, eu até achei que foi muito pouco explorado. Podiam não, ter explorado sim. Muito Fura-se, mais. Sim, mas é ruim. Que eu achei magnífico. Eu adorei. Tá. Eu, na verdade, eu tava com uma alta expectativa, porque eu sou muito fã do cara. Nossa. Mas, assim, eu sabia que independente não, mas vamos, de quem vamos derrubar fosse, uma crise da ligação, rapidinho? Mas, eu ainda acho que esse filme, tá, O Senhor Ninguém, é o filme da carreira dele. Não é. Não é. Eu não acho. Isso, só preciso falar isso, clube de compras. Ah, mas não pode ser dele. Ele pode jogar, cara. Comete maconha rei. Menino isso aí. Pilha. É, não. Pra mim, o melhor filme dele. Maconha. Não, pra mim, o melhor filme dele, pensando ele como um protagonista, é Requiem para um Sonho. Nossa, mas é bom. Porque tá. Clube de Compras Dallas, ele é coadjuvante. Você tava drogado assistindo esse filme, não tava, Gabriel? Não, filho, imagina, eu assisti esse filme pra fazer um trabalho pra faculdade, como é que eu assisti drogado? Caralho, filho, que imagem você tem de mim, velho? Eu já disse, espancando uma esposa bêbada. Não é a primeira vez que eu disse. E com um derby, cara, tem que... Aquele derby prata, cheirando a puta. Nossa, ah, cara, nossa, ué. Ó, deviam hipnotizar o Felipe pra ver que passado é esse que ele tem, cara. Não é, mano? Meu amigo, amigo. É esquisito. Meu amigo. Essas referências, né, de pedofilia, aí de agressão. Ainda bem que tá gravando isso. Cid do céu, cara, você foi assim... Nossa, que você foi necessário. Que gênio. Você foi necessário pra esse cast. Que gênio. Você mostrou seu gênio. Valor. Diferente da Cris que veio aqui defender nossa. Coringa de Jared Leto. O Cid acaba de ganhar o prêmio Fuleiros de passe Ouro, livre, mano. Passe livre. O cara... Minha nossa senhora. É tipo assim, engraçado. É como enquanto umas pessoas têm a chave da porta da geladeira, a Cris só se enfia mais no fundo. No porão, né? No porão da na geladeira. Casa ali. Escondida. Caralho, que alegria. Ai, puta. Ai, ai. Que a gente não faz por um salgado dentro da igreja, né, Gabriel? Um suspiro. Um suspiro, não, tipo assim... A Cris voltou já? Que eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre o filme. Vocês dormiram em qual minuto? Desgraçado. Eu vou te falar... Eu vou te falar que no 40 eu tive que parar pra fazer alguma coisa pra comer. É justo. Eu olhei deitada no tablet, né? Uhum. Aí, por fim, eu achei que era... Eu vi que era 17 minutos. Aí eu me levantei, dei uma volta. Ó, temos um recorde aqui, 17 minutos é um recorde. Eu não parei. Só não gostei do filme. Aí, lá pelos, não achei chato. Lá pelos 30 minutos, eu dei umas pescadas, assim, que, olha, dava pra fazer... Comecei a pescar, assim, no filme, que, olha... A verdade é que você não assistiu, você baixou resenha do filme, então, né? Não, eu assisti o YouTube. Não, a Cris... Não, eu já tinha assistido esse filme... E aí, pra esse podcast, eu pensei, vou dar uma olhada, né? Aí eu olhei 17 minutos, aí eu parei, depois olhei mais uma meia hora, aí depois eu pulei pro final. Pra ser bem sincera. O filme, ele é bom, né? Não é indiscutível. Ele é bom, ele é bom. Só que assim, tu vai olhar. Ele é puxado, ele é maçante. Ele é puxado. É maçante. Não é pra quem tá começando agora, não, cara. É, aí tu vai olhar ele de noite, deitado na cama, né? No tablet, assim, na tua frente. Aquela luzinha, assim. O marido, né? O marido ali se coçando. Desastre. Não, gente, e o meu marido gosta de filme ruim. É justo. Né? E eu acho que 99% das pessoas não gostaram desse filme. Acho que 99%, assim. Mas é que você tem que estar preparado, cara. Você tem que estar preparado. Isso. Tem que ter cabeça. Não, ó. Mas é o que É nota dele, é 7. Não, mas é só de pessoa fedida, né? De cult fedido. Mas é. Doritos. Mas a gente tá falando de pessoas que gostam. Não, mas a gente tá falando do populacho. Da pessoa que fala Creuza. A pessoa que fala problema, né? Meu Deus do céu, hoje eu tô impossível. Eu vou te falar que eu... Todas as opiniões expressadas aqui representam... Não representam. Alô, Polícia Federal. Vai para as legais, deixa. Vai ter que ter muita edição. Vou te falar que eu não... Mas tu sabe que esse filme chega naquilo que a gente tava falando no começo, antes de começar o podcast, né? Dessa geração ejaculação precoce, né? Que gosta das coisas entregues pra ela. Pelo simples fato de que a maioria, elas não querem ir pra uma sessão de cinema pra ficar pensando no filme, né? E eles também querem que ele... Ou que no final alguém apareça e explique o filme, né? Mas eu posso fazer uma crítica? Mas o filme se explica muitas vezes, cara. O filme se explica muitas vezes. Os documentários lá do Jared Leto são prova disso. Que ele tem que parar uma hora do filme e falar, gente, é muita loucura, mas é o seguinte. Aí ele começa uma explicação, um show-off lá de física e física quântica e não sei o quê. Então, em vários momentos o filme se explica assim. É isso. O filme se explica. O filme não precisa ser inacessível pra ser bom. É, claro. A ideia eu acho que não é essa. E esse filme não passa isso também. Ele só é maçante. Não, ele é bom, só que ele é completamente inacessível. Ele é ruim nesse sentido, né? Pra você que pega um espectador regular, né? O cara que tá acostumado com um cinema um pouco mais comercial, ele não vai durar 20 minutos nesse filme, cara. Mas que nem aquele filme A Bruxa. A Bruxa? É. O de 90 e pouquinhos? Você lembra? Recente. A Bruxa. Gente, eu achei aquele filme maravilhoso. Não, eu também, eu gosto muito desse filme. Isso é bom. E muitas pessoas não gostaram por causa disso. Porque não tinha aquela coisa acontecendo. Não, cara, eu acho que a Bruxa... Acho que a questão da Bruxa é porque ela cai no lance do terror. E o terror, hoje em dia, se não tiver jumpscare, a galera odeia. É verdade. Entendeu? A pessoa quer ficar assustada. E a Bruxa, ela não se utiliza... E a Bruxa, ela não se utiliza... Na verdade, eu não gosto do jumpscare. Eu acho jumpscare é uma parada mais sem vergonha, preguiçosa, safada, escrota que tem dentro de filme de terror. Tipo assim, ele é justificado quando se tem um clima pra isso. Agora, quando é simplesmente gratuito, e tipo assim, o jumpscare... Gratuito? Gratuito, sim. Eu detono sempre nos meus filmes. O terror já não é meu gênero preferido. Eu comecei a assistir mais agora por conta da página e por conta que minha esposa é apaixonada. Mas, assim... Eu sou apaixonada por filmes de terror. Os que só trabalham na base do jumpscare, esses eu detono. Porque não tem história, não tem nada. É só luz é só escuridão, ranger de porta e adolescente barulho. Trepando. Não é terror, né? Não é terror, é susto, né? É susto, é filme de susto. Não é terror, né? Outro filme também bom, assim, de atmosfera, né? É aquele Ao Cair da Noite, não sei se vocês já olharam. Ah, sim, nossa, sim, é Cris, ótimo. Que bom gosto, finalmente. Sabe? Mas você tá saindo da geladeira. tu olha o filme, é tipo que nem a bruxa. Tu sabe que alguma coisa tá acontecendo o tempo inteiro, tem aquela tensão, tem aquela coisa atmosférica, sabe? E aquilo te prende no filme, sabe? Ao cair da noite é uma maravilha. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Já assistiu Boa Noite, Mamãe? É muito... Não, não, ela vai... Ela... Você vai gostar. Se você não assistiu, assista. Eu acho Vou que assistir. Você vai achar interessante. Chris, já sabe qual que é o filme? Aqui. Sabe qual que é o filme que eu acho que faz um meio termo entre essa coisa do jump scare e essa coisa da construção de um terror? Cara, eu sei. Quer ver? Atmosférico? É, que eu acho que é o Hereditário, cara. Sim! Ah, Hereditário é mais... Todo mundo fala isso. Hereditário é muito bom. Eu acho que o Hereditário faz exatamente esse meio termo, entendeu? Hereditário é ótimo. É bem isso. Tem, assim, aquelas cenas violentas, né? Aquela menina no carro, né? Cabeças. Mas todo... A interpretação... A interpretação daquele guri, do filho... Nossa, aquele guri... Aquela interpretação foi magnífica. Mas o Gabão... Ele na sala de aula... Aula, Gabão, não é um Stranger Things, né, cara? Não é um Stranger Things. Não é um Stranger Things. Agora vocês deram um touchdown no meu coração. Não é. Não, não é só de você, velhos aí de 40 anos que não tem vergonha na cara, frustrados. Com namoradas de 20 anos mais nova e que, sei lá, se contentam com cerveja e história barata. Ou então pessoas de 20 anos que acham que o tempo bom era o tempo que elas não estavam vivas pra ver como que era ruim. Vocês sabem que agora, assim, na última, no podcast do Projeto Flórida, vocês falaram muito sobre que... Cara, você já ouviu? Já, o Fred já lançou lá no grupo. Nem eu ouvi. Tá, as falaram muito sobre a infância, de como os filmes retratam muito a infância dos anos 80. É, falei isso. A minha infância foi nos anos 80. E Stranger Things é nos anos 80. Ah, mas não vamos começar essa discussão de novo. Cara, peguei na ferida. Não, não vamos, não, cara, eu vou te tirar. Acertei. Vou tirar. Era isso. Olha só, aí eu não sei quem disse que não retratam as crianças hoje como se as crianças... Fui eu. Só eu existissem que falei isso. Nos anos 80, né? Fui eu. Isso. É. As crianças Cris, desculpa, de hoje... Desculpa, Gabão, é porque ele bebe antes de... Não. As crianças de hoje... E desculpa se alguém pode ser que não vá gostar, né? Eu tenho uma filha, então eu posso dizer... As crianças hoje elas estão mais preocupadas em se esconder atrás de seus tablets e celulares. A burguesa, né? Não, até não por isso, sabe? Porque eu tenho uma filha agora com 6 anos. Eu com 12 anos, eu pegava minha bicicleta e me mandava no meio da... Dos carros e tudo, eu não ia deixar minha filha fazer isso hoje. Então a culpa é sua. Por isso que eu acho que... O mundo mudou também. Não vem por culpa nos anos 80. Mudou muito. E eu acho que os anos 80 foi os melhores, sabe? Eu acho que por isso que eles gostam de retratar as crianças nos anos 80, elas eram mais crianças, eu acho. Não, claro, cara. Eu acertei a crítica, é só isso. Ai. Não, mas eu acho que tudo tá certo. Caraca, Gabão. Eu tô implodindo aqui. Não é? Não, gente. Reduza a sua insignificância, Gabão. Não. Mas eu concordo. Eu concordo totalmente. Porra, mano. Essa puta crítica social foda aí. Voltar ao que vocês estavam falando, né, sobre, sei lá, sobre ser um filme indeglutível, né, para o grande público e tudo mais, eu acho que isso vem também de uma crítica meio burguesa, sabe? Muito Felipe, vai, continua, José, continua. O que foi, Felipe? Disse alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa? O que disse, machista? Mortal Pênis. Então, não, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa completamente crítica à indústria cultural e tudo mais, mas só que você vai passar pra uma pessoa que, sei lá, é o primeiro que começa, que é um filme que tem 2 horas e 30 minutos. Então, tipo assim, você vai passar pro cara cansado, sabe? Sem tempo, lá, irmão. Semana, isso. Fim de semana quer ir pro cinema pra, sei lá, pra ver o Homem de Ferro dando tirinho, tá ligado? Não. E vai passar pra ele assistir, porra. Não, então, José, e é um filme na essência chato, né, cara? Não, é chato. Tipo, eu fui massacrado no grupo quando eu falei que... Eu concordei com você. Eu falei, tipo assim, sua opinião cara, é medíocre. Chato, cara. porém você tá certo. o que torna a minha opinião, enfim, independente, né? O que torna melhor ainda. Se eu tô certo, né? Hã? O que torna melhor ainda, né? É. Quer dizer. Com notas de insignificância. Não é porque a coisa é chata que ela é ruim, né? Tem isso também. Não é porque você. Não é porque ela é chata que a torna boa, sabe? Ou não, tipo, né? Assim, eu acho que assim, ó. Eu acho que um ponto legal do cult, que sempre a gente retoma, sempre, é um assunto que, sei lá, em 80% de todos os filmes que a gente tratou no cult, a gente falou sobre isso. De que não é porque a gente gosta que o filme é bom, e não é porque a gente acha ruim que o filme é ruim. Entendeu? A gente tem que dar o braço a torcer de que sim, é um filme chato, porém é um filme bom. É um filme que traz um monte de coisas, é um filme que tem um quilo de camadas de discussões que são infinitamente interessantes, porém, por dezenas de motivos aqui que eu não vou me alongar mais, porque a gente já gastou um monte de tempo falando sobre isso, ele acaba se tornando um filme, não vou falar monótono, porque eu vou estar sendo bem injusto, né? Porque ele não ele é denso. Ele é denso. Pesado. Isso. Ele é pesado, ele pesa, é um filme que faz você falar assim, olha, não é pecado você assistir um filme em parcelas. Não acho que seja ruim você assistir ele em doses homeopáticas, claro. Mas a gente perde um pouco a meada, né? Ainda mais esse filme, que a montagem dele é esquizofrênica. A experiência cinematográfica, ela diz pra gente tentar experienciar a coisa como um todo, né? Mas eu não acho que seja muito ruim você vou usar um exemplo aqui, 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Que eu acho que é um filme também muito... Chato, eu já falei chato, sobre ele chato, no podcast. Chato, pesado, grande. Tem 40 minutos de uma cena que não tem diálogo, sabe? Mas não, isso não descaracteriza ele como sendo um filme extremamente marcante e bom, né? E que faz você... E que é necessário assistir, né? Você precisa ter ele no teu hall de coisas que você Gabão, já assistiu. E a gente também não pode ser, a maioria das vezes, nesse caso... injusto com a época, às vezes, que o filme foi lançado, que a linguagem é claro que o pessoal não, se perde muito isso disso, também. Que o pessoal, é porque filme cult dos anos 80, dos anos 50, Romero e não sei o que, é chato. Cara, pra linguagem da época, era o que tinha, era novidade, era o jeito que a sociedade se expressava e como o artista conseguiu passar toda aquela representação assim, pro filme, entendeu? É só isso. Tem aquela coisa de que, assim, eu evitei muito também, eu trouxe aqui a piada, né, do vocês dormiram em que ponto do filme, mas eu tava evitando falar isso durante bastante parte do cast, porque eu acho que é reduzir um filme que ele é muito bom numa crítica completamente leviana, né? Você tratar um filme desse como, é chato, e dar duas estrelas de 10, porque ele é chato, porque ele é parado, porque eu esperava, sabe? Meu, não eu, é por aí. Eu acho que não pode partir desse princípio. Eu acho que o filme é uma experiência muito pessoal. Totalmente, pra mim é totalmente pessoal. Tem filmes que realmente até hoje eu não consegui terminar de assistir, como Dogville lá de Lars von Trier. Mas isso é até de sacanagem com esse podcast. Chato também. Não. Eu não tô nem dizendo que é ruim, eu tô dizendo que eu nunca consegui terminar. Não tô nem dizendo que é ruim, porque eu nunca assisti ele inteiro pra saber. Tá falando um pouquinho. Dogville, cara, é um filme que te testa, sabe? Pra você aguentar até o final, cara. Porque, mano. Eu imagino que seja. Então, mas aqui em Mr. Nobody, eu achei o filme muito interessante. Eu assisti ele a primeira vez agora, pra fazer, né, essa gravação. Assisti de primeira e foi de noite, no período da noite, sem dormir. Me chamou muita atenção esse filme mesmo. Assistiria a segunda vez, mas acabei assistindo picotado, só pra anotar algumas coisas que passaram na primeira batida. Mas eu achei um filme muito bom. Mas assim, a unanimidade, o senso comum, que é o que a gente talvez tenha debatendo aqui, vai ser difícil mesmo pegar esse filme e dizer, é excelente, maravilhoso, eu assisto todas as vezes, em qualquer momento do dia. Por conta de um estilo de filmagem que as pessoas não estão habituadas e não é o comercial. Então, mas só que o problema é, as pessoas não têm, muitas vezes elas não têm acesso à formação pra poder, vamos dizer assim, fruir de uma obra dessas. Então, justamente, sabe, tipo assim, você pegar, sei lá, um Clique da vida, é diferente de você pegar um Stalker, sabe, pra assistir. Que diferença abissal também você achou, hein, meu amigo? Você foi de um extremo ao outro? Não. Os extremos, exatamente, os extremos. É porque todo cast vocês estão com mania de citar Clique agora. Culpa do Gabão traz essas merda aqui pra essa desgraça desse podcast, e a gente quer essa porra dessa linguagem, filha da puta. Toda vez é... Mas tu sabe que esse filme, assim, ele é tipo o... Vamos supor um quadro de Van Gogh, já que a gente tava falando esses tempos até. Ele é brilhante, pra quem tá ligado à pintura, à arte, e é uma... Você tá falando de clique, é isso? Não, desculpa, eu tô falando do Mr. Nobody. Não, mas peraí, tá, você falou assim... errado. Nobody. Nobody. Segundo o Fred. Nobody. Nobody mesmo. É, ele é tipo um quadro, uma obra de arte, pra quem é ligado à pintura, né? E é tipo assim, uma merda, não. Pro restante do público que tá pouco se lixando pra esse contexto, né, do filme. Então acho que não seria um Van Gogh, seria um... Picasso? Ah, é, não, Picasso. Não, mas é não. Não seria um Picasso, que seria mais um Pollock. Não, mas só fazendo essa... Um Pollock, porque, tipo assim, os quadros do Pollock é só um monte de risco na tela, sabe? Então pra alguém que tá de bem abstrato. Bom, melhor, que, tipo que, assim, melhor, né? Que o Brito, né? Nossa, Romero Brito, olha, tá mexendo com orgulho nacional. Aqui em Curitiba ele é forte. Que isso, cara, tem uma mochila do Romero Brito. Não aceito isso, paguei muito caro nela. Por isso que eu não deixo vocês falarem mal. Pois é, minha mãe é professora de artes, então eu tenho uns asteriscos contra Romero Brito, essas coisas. Mas, Felipe, é do Romero Brito? Tem certeza que não é do Picasso, não? É do Romero Brito, porque eu visitei um local que, tipo, é dele e eu comprei lá. Não, mas você tá ligado, né, do vídeo da menina que fez vídeo falando do caderno do tipo, esse vídeo é antigo, aliás, hein? Puxado do baú. Que nem Titanic, né? Que a Rose fala, é um tal de Van Gogh. Ninguém se lembra dessa cara, cena, eu assisti Titanic uma vez e esse filme me fez dormir. Me fez. Rapaz, não. Não, sei lá, eu acho o filme, o ritmo um pouco lento, sabe? Eu, assim, E tipo, é uma história de amor, eu não sou muito ligado a romance. Eu não curto muito. Mas eu achei Mr. Nobody bem romântico. Não, claro que é. Bem, só que, tipo, assim, não é o que, né? se apega, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, igual o Titanic, não é isso. Que tem um cara enrabando uma mina. O tema principal é o... E mas a mina deixa o cara deixa, morrer. Mas toda a deixa do filme é para o relacionamento do Nemo. É, ele vai flutuar justamente para um ponto que é o final do filme. É a Ana. Sempre a Ana. É, aquele encontro da Ana, quando ele encontra a Ana no farol. Não, em Marte. Né? Em Marte, não termina em Marte? Não foi no farol. Não. Ele encontra não. a Ana no farol. Foi nas margens daquele rio, onde em uma das vidas dele, ele faz o círculo no chão e fica deitado é, na, verdade, na, no banco. É verdade, pode ser, pode crer. Isso me fez lembrar de Zima Blue. Que eu não sei se naquele momento ali ele é o limpador de piscina, né? Porque o limpador de piscina, na verdade, não encontra a Ana. Não, ele encontra, só que borra o número e blá blá blá. Não, exato, não encontra a Ana sim, ali. Sim, verdade. Naquele local lá onde ele faz o circo. Então, que na verdade eu queria... Cadê o Gabão? Já tá aí? O que eu queria falar sobre esse filme é o seguinte. Pra mim, o filme é aquela experiência do gato de Schrödinger, certo? Que é o seguinte. Todas aquelas vidas ali, todas elas, você não pode nem dizer se elas aconteceram ou se não aconteceram. Porque tudo aquilo ali parte justamente da escolha que aquela criança, que o Nemo de 5 anos, vai fazer no trilho do trem, né? E no momento em que ele escolhe, que não é nem a mãe e nem o pai, todas aquelas vidas ali vão rebobinar pro momento da próxima escolha. Então, pra mim, é exatamente isso. Tudo ali existiu, como na verdade nada existiu, né? Vai depender, ficou tudo dependendo da escolha dele naquele momento. E quando ele não escolhe nem a mãe, nem o pai, e ele simplesmente vai por um caminho e entra na floresta, é aí que vai pro final do filme, onde aquele tipo de escolha surtiu um efeito onde ele vai encontrar a Ana... Na margem do rio. Ô, Cid. E será esse o verdadeiro final? Não, é isso que eu ia falar, porque, tipo assim... Não. Tudo não permanece é? Possível, mas nada se concretiza, entendeu? É. Tudo no filme é exatamente. Assim, é todo momento. Isso aí. Mas, e quando eu terminei de assistir o filme, foi a primeira coisa que me veio à mente, foi isso. E ele fala isso, na verdade, né? Eu acho até que o José tava falando isso no começo. Quando o jornalista pergunta a ele, né? De todas essas vidas, qual delas é a certa? Todas elas são. Todo caminho é o caminho certo, né? Então, assim, pra mim teve um significado muito importante essa cena final. E essa cena final, voltando pra escolha do menino, que ele não escolhe nem a mãe nem o pai, ele simplesmente deixa o trem passar e segue reto. Ele não vai por nenhum trilho de trem. Ele simplesmente entra no mato e daí volta pra uma vida dele no futuro, onde ele já vai estar lá com seus 25, 34 anos, alguma coisa assim. E ele encontra, finalmente, o grande amor da vida dele. Tu sabe que ele, no futuro, já velho, né? E, de repente, ele volta à vida quando acaba o filme, né? É como se esse velho, ele representa o desencadeamento de vários pontos de vista, né? Que sempre vai existir novas escolhas, novos finais, né? E tem uma parte que ele fala sobre, ele dá algumas explicações sobre a teoria das cordas, né? E ele, o Nemo, se refere muito sobre detalhes sobre o Big Bang, sobre os tipos de universo onde tudo é um caos que caminha pra desordem. E aí, o final do filme, quando ele volta, né, como um gurizinho, como, né, quando ele volta mais novo, né, também no filme, numa hora, tem aquela... É o Big Crush, né, que é o Big Crush do tempo, que aí é tipo assim... Ele vai numa direção inversa, né? Colocando as coisas no lugar, sabe? E pra mim o filme representou o final do filme, quando ele morre e ele volta depois como uma pessoa mais nova, representou bem essa teoria. O Cris, ele se reforça bastante no Big Bang, justamente porque a gente sempre deve se lembrar que nesse tipo de filosofia, como é a do Big Bang, a gente sempre tem que lembrar que nós nascemos do caos. O caos gerou isso tudo, desde o início. O caos é o primeiro evento que a gente tem como existencial dentro desse tipo de filosofia. Vamos falar bonito, vamos falar entropia. Sim, é que eu não queria usar entropia, porque da última vez a gente recebeu... Ah, vocês falam muita palavra difícil, não sei o quê. Bem-vindos a Folhas Cultimas. Amigo, tem, a gente tá aqui tem pra que isso. Ouvir aqui com o dicionário do quem lado. Quem que mandou o e-mail falando que estudava pra poder acompanhar? Ah, nossa, teve um e-mail inacreditável. Teve um feedback que a menina tem um namorado e a menina curte os Fuleiros Cult. Só que aí, tipo assim, o namorado dela percebeu que ele tava ficando pra trás, que a gente tava falando coisa muito interessante, palavras difíceis e tal, e o cara começou a estudar e a nos ouvir pra começar a, tipo, entender melhor o tipo de humor da namorada dele. Bom, eu, depois de todo esse podcast, provavelmente eu vou olhar esse filme de novo. Sem dormir, porque... Importantíssimo. Eu tinha dito até pro Felipe que eu tinha assistido o Projeto Flórida no começo do ano, então pro podcast semana passada, ele tava assim bem vivo na minha memória. Aí eu escutei, né, e tive o prazer de olhar essa semana num canal de TV que passou. E foi uma coisa assim, ó, foi uma coisa incrível, assim, eu tive um feedback muito maior com o filme depois que eu escutei vocês falando. Porque nós somos bons. Então, é isso que eu quero dizer. Então, assim, tu consegue fazer isso, tu consegue acertar isso no público que tá te ouvindo, né? E isso seja pra qualquer situação da tua vida, tu tá fazendo teu trabalho bem feito. Ai, sabe? Nós ficamos então, molhados. Então, depois de hoje, provavelmente sem dormir. Eu vou olhar o Mr. Nobody. Nobody. Nobody. Falar, tipo, meio que anasalado e soltando vento, sei lá por onde. Eu acho o filme realmente muito denso em vários aspectos. Mas, tipo, como eu falei, como eu mesmo indiquei esse filme várias vezes pra gente debater aqui no Cult, é um filme que eu curto muito, exatamente por brincar de forma muito responsável e séria com essa... com as multifacetas que cada um tem dentro da própria personalidade e, como o Gabriel e todo mundo aqui já reforçou várias vezes, de entender a própria existência e ter onisciência das consequências. Isso eu achei muito incrível do filme do início ao final, por mais que ele gire em torno de certas coisas que deixam ele um pouco mais cansativo do que deveria. Cara, foi uma indicação de vocês, eu não tinha assistido, já tinha passado por esse filme algumas vezes, mas nunca me adentrei por ele. Assisti duas vezes, gostei bastante. E é isso, a vida é feita de escolhas, né? E a gente tem que aceitar o que a vida nos dá. E graças a Deus, um limão, a gente... Se der um limão, faça a limonada. E graças a Deus, a gente não tem o dom da adivinhação, né? Graças a Deus. Então... Eu acho que é sempre um momento caro, sabe, falar sobre o momento final, mas eu acho que é um filme sobre, falarmos, né, especialmente sobre o final do filme. Eu acho interessante, tipo assim, falar isso brevemente, sobre, a Cris já falou um pouco sobre isso, sobre o sorriso que ele dá, né, no final. Eu acho que o final, ele se trata, tipo assim, sobre a revivência dele. Eu acho que o riso dele significa isso, sabe, tipo assim, sobre a alegria dele no eterno retorno, sabe, de ver a vida dele toda novamente, voltando, sabe? Eu acho que isso se traduz porque na cena que onde o tempo começa a voltar, todo mundo tá voltando do mesmo jeito que veio, só que sim, ele tá andando ele diferente volta. Do ritmo. Uhum. Isso, não só diferente do ritmo, mas ele não tá voltando no tempo. Ele tá andando. Antes ele não tava fazendo aquilo. Não, e ele, sim, tá, ele tá muito feliz. Sim. Muito. Não, aquela risada é o máximo no final. Então, é a cena tipo do assim, filme. Falando né, sobre o eterno do retorno, né? Tipo assim, Nietzsche faz essa pergunta, né? De tipo assim, e se você tivesse que viver toda a sua vida fazendo as mesmas escolhas, ele é um cara que responderia isso feliz, falando sim, porque ele quer ter a possibilidade, como tipo assim, claro, né, que ele se destoa, né, das outras pessoas por ele ver todas as escolhas que ele poderia fazer, então, mas por outro lado, ele fica feliz com essa escolha, sabe, ele fica feliz com a possibilidade de ver a vida que ele pode ter, sabe, e ver a mesma vida novamente, pra revivê-la passo a passo. Não, mas sabe por quê? Desde o início eu acho que o filme trata disso e a gente não falou, porque a existência em si é uma dádiva, e de forma tão intensa e incrível que ela gera aquela euforia nele. Que é... Mas é isso aí, a existência em si é uma dádiva pra ele, porque naquele mundo onde ele está agora, não é. Ele é o último mortal. É mais ainda, entendeu? Por mais, tipo, cara, igual o José mesmo falou na consideração dele. Cara, ele entendeu, ele viveu. Ele é o único mortal, ele, né? Ele não isso, é imortal. É o único, ele é o último mortal. É o único mortal. Então, pra ele, ele viver aquilo tudo de novo, vai ser como se fosse a primeira vez, por mais que ele entenda e conheça qualquer consequência daquelas que ele vai gerar. E ele pode até explorar muito mais outras possibilidades também. Então, pra ele, é realmente a dádiva das dádivas. Acho que vai bem por aí também. Eu acho que esse filme, ele é muito importante, né, de você assistir, quem tá ouvindo a gente. Ele é importante ser revisitado também, porque ele causa impactos diferentes de acordo com a etapa da vida que você tá vivendo. Então, se hoje você é um adolescente, você assiste, você tem uma visão. Se você é um jovem adulto, você tem outra. Se você é um adulto, você tem outra. Se você é um idoso, você tem outra. E isso tem uma explicação muito clara, porque ele trata sobre uma das maiores questões que a gente já discutiu, né, que o ser humano já discutiu, que é a existência. E a questão do existir, ela sempre vai ser quase que um dogma, né, nas nossas reflexões, né. E ele trata também assuntos muito mais pesados, como destino e tudo mais. Eu acho o importante desse filme que ele tem uma visão da vida, né, ele te propõe uma visão da vida, que é a visão de que, assim, a vida não é um jogo de xadrez, né, você não é... Como se você... Os teus planejamentos não necessariamente vão dar certo. E você vai ter que conviver com isso independentemente do que aconteça. E que as tuas escolhas podem dar certo ou podem dar errado. E você vai ter que lidar com isso independentemente se der certo ou se der errado. E que você vai ser eternamente responsável pelas escolhas que você tomar. E que isso não necessariamente é um fardo pesado, né? Isso não necessariamente precisa ser uma coisa que te pese, né, dentro do teu existir. Eu acho isso muito legal, acho que o sorriso dele no final, ele sendo o último mortal, traduz muito isso, de que morrer realmente não é uma escolha nossa, mas que talvez seja uma oportunidade da gente poder rever, como o José falou, né, nessa coisa mais nietzschiana, de você poder rever as coisas que você fez, e de que você pensar que, meu, independentemente do que eu fiz, eu cheguei aqui, né? Ele nunca vai ser tão completo como o que eu fui lá e fiz, entendeu? Então, eu acho que é uma reflexão muito saudável, é uma reflexão muito necessária nesses tempos que a gente está vivendo, principalmente nesses tempos muito rápidos que a gente está vivendo, onde me parece que as pessoas não se preocupam muito em parar para pensar no que está fazendo, enfim, não existe nem esse momento de reflexão, e que parece que é muito mais pesado você parar e escolher, né? onde não deveria ser tão pesado assim você parar e escolher, porque você tem que parar pra escolher até pra montar um sanduíche do Subway. Então imagina assim, se você precisa parar pra escolher até o que você vai comer, né? Então por que você não toma, por que você não age com a mesma tranquilidade com todas as outras relações que você tem na sua vida? Então é um filme necessário, é um filme bonito nesse sentido, apesar de ser um filme arrastado, meio chato, mas que compensa, né, você enfrentar essas 2 horas e 15 minutos, né, pra tentar trazer algum lastro aí, né, de solução pra tua vida. É isso, certo, menininhos? Que filme incrível, né? Filme incrível. Que filme incrível. Filme. Escutando agora as considerações finais de todos, assim, pô, esse filme é incrível, né? Assistam, pelo amor de Deus. Assistam. Não, gente, que filmão. Não, olha, vá, muito bom. Não, eu acho que se a pessoa tá ouvindo, né? Se ela já tá ouvindo e não assistiu, porra. Não, e é legal porque a gente fez uma crítica sem muito spoiler, né? Ou quase nenhum. É porque a gente começou de forma esquizofrênica, igual a montagem do filme. Mas é que nem tem. Não tem a gente falar. Spoiler nesse filme. Não tem como a gente começar a falar. A gente vai falar. Aconteceu uma coisa, outra. Assim. Não tem como, porque toda hora acontece uma coisa. Mas olha só, até mesmo o spoiler, ele foi trabalhado e desenvolvido. Igual o filme é desenvolvido. Meio louco. Não interessa então, muito, né? Ninguém vai conseguir criar uma linha aqui do filme inteiro com esses spoilers. Não tem como, entendeu? Não tem como. É muito perdido. E, ó, e outra coisa, a experiência que o Nemo tem, né, de vida, é a mesma que a gente tem naquele episódio do Black Mirror, qual que é o... Bandersnatch, é isso? Nossa! Né? A gente tá um pouco na pele dele, né, nesse episódio. As opções, assim, né? Exatamente, as opções de escolha, a questão do livre-arbítrio. E você vai até o final, você volta e você quer ver até onde aquilo vai e quantos finais você consegue atingir, né? Eu também não gostei muito, não. Tudo bem. Não é essa questão. Não é a questão da qualidade, não. É só a questão da posição que você estabelece em cima de uma narrativa. É só isso. Eu não quero. Não, eu concordo. O Gabriel polemista. É isso, temos um cast, molecada. É isso. Cara, é pra isso que eu faço podcast. Pra isso e pra gente fazer um país. Dinheiro. O podcast Fuleiros Pop, assim como seus administradores, declaram para fins legais que as opiniões emitidas pelo participante Felipe Scaparello não representam a opinião do podcast.